Está interceptando o localizador, Ultra 3170. Ultra 3170, complete sinal e chame a torre 1895. 1895, Ultra 3170. Ultra 3520, está autorizado o procedimento ILS X-Ray da pista 10, está estabilizado. Porta estabilizado, 3520. Salvador, bom dia, o TAN 3170, final do 10. TAN 3170, avistado, cheque o trem, autorizado pouso no 50 graus 059. Pouso autorizado, TAN 3170. Baixa aí, tá bom. 3170, no solo aos 09, viva direita via Foxtrot, Alfa, Juliette, portão 1-4, parte 1. Foxtrot, Alfa, Juliette, já moto é 1-4, parte 1, tá, 3, todo reserva. Então, 3520, complete final, chame torre 11895. 1895, boa noite, senhora. Salvador, boa noite, TAN 3520, estabilizado agora, localizador, não se escuta. TAN 3520, acuso contra embaixo travado. Bom, mara. Está baixado e travado, estabilizado no Glide 3520. Autorizado pouso, 1950 grau, 049. Então, 3520. 5520, livre pouso cabeceira no andar. Tucano 3520, no solo 17, livre direito, via Eco, Alfa, Juliette, posição 02, plantio 1. Eco, Alfa, Juliette, 02, a posição 3520. voo 1192? Adiante. Informação Bravo, autorização recebida. Voo 1192, aguarde cópia. Voo 1192, autorizado para Recife, conforme rota do plano, nível 370. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5074. Conforme a rota 370, 510 esquerda, Puca Caju. 208, acima 574. Planejamento correto, portão 1-0, chame pronto estacionamento e posto. Amarelo no 10, cara. 170. Autorizado, tudo pronto para o táxi. Táxi 92 com 63 a bordo, 13h40, Maceió. Autorizado táxi, até o ponto de espera, pista no zero, via Índia e Alfa. Via Índia e Alfa, ponto de espera 190. Ponte Serra, pronto, gol 1-1-9. Autorizado a decolar, 160 graus, 049. Decola gol 1-9-10. Gol 1192, decolou os 46, chame o controle de Salvador em 120-2-8. 208, 1192, obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, 1192, decola Fuca, já na sua escolha. Gol 1192, contato radar, sobre a nível 370 via saída Fuca. 370 via Fuca, 1192. 9-2. decolar de Maracaju, gol 1192. Gol 1192, mantenha a saída com a autorização de Recife. Gol 1192, chame Centro Recife, 2085, alterno 2545. 2085, a secundária? Área 12545. 2545, obrigado, bom dia. Barra meu Bravo Vitor Tango, acima de identificação, desça para nível 050, da presente, voa proa da posição Duna. Autoridade 050, identificou, voa na proa de Duna, Bravo Vitor Tango. Papa Romeo Bravo, Victor Tango, reautorizado descida para 2000 pés, Senegal, na 014, autorizado final procedimento ILS, forma enquanto estabilizado. Autorizado 2000, pode estabilizado, Papa Romeo Bravo, Victor.